o meu pobre coração assim, que me fez aquilo que hoje vês em mim. Uma luz que não tem chama, foi o amor que pintou a minha vida desta cor e me transformou naquilo que hoje sou. Uma alma que não ama, foi o amor. É de amiga, tu bem sabes, nada mais consigo, pois estou como flor que não tem água, um condor ferido nasa, ou um cristal partido, e a paixão para mim é livro fechado. E do meu não, juro que não és culpado. Foi o amor que deixou meu pobre coração assim e me fez aquilo que hoje fez em mim. Uma luz que não tem chama. Foi o amor que pintou a minha vida desta cor e me transformou naquilo que hoje sou. Uma alma que não ama. Foi o amor. Deixou meu pobre coração assim e me fez aquilo que hoje vês em mim. Uma luz que não tem chama. Foi o amor que pintou a minha vida desta cor e me transformou naquilo que hoje sou. Uma alma que não ama. Foi o amor que deixou meu pobre coração assim e me fez aquilo que hoje fez em mim. Chama, foi o amor que pintou a minha vida desta cor e me transformou naquilo que hoje sou. Uma alma que não ama, foi o faz nascer o amor. Olhos verdes para amar. Olhos verdes vem da cor. É tão lindo o teu olhar que faz nascer o amor. Olhos verdes para amar. Oh meu amor, é tão lindo o teu olhar. Eu vivo só para te amar. Quero o meu amor junto ao teu. Oh meu amor, tu és a minha paixão. Amor do meu coração, olhos da minha esperança. Os teus olhos verdes são o que não sai da lembrança. Amor do meu coração, olhos da minha esperança. Oh meu amor, é tão lindo o teu olhar. Eu vivo só para te amar. Quero o meu amor junto ao teu. Oh meu amor, tu és a minha paixão. O teu olhar sorrateiro meu amor se perdeu no teu amor feito sem. O meu olhar se perdeu, o teu olhar se perdeu. O meu amor se perdeu no teu amor feito sem. Oh meu amor, é tão lindo o teu olhar. Eu vivo só para te amar. Quero o meu amor junto a ti. Oh meu amor, tu és a minha paixão. Natal, vou partir para o estrangeiro, vou deixar meu Portugal, vou deixar meu Portugal, vou para terra distante, serei para toda a vida um português imigrante para melhorar a vida e para ganhar mais dinheiro. Vou deixar a minha terra, vou partir para o estrangeiro. Já preparei minha mala, já marquei minha viagem. Agora peço ao Senhor para me dar muita coragem. Agora peço ao Senhor para me dar muita coragem. Querido povo português, oh minha terra natal, vou partir para o estrangeiro, vou deixar meu Portugal, vou deixar meu Portugal, vou para terra distante, serei para toda a vida um português imigrante. Que saudades eu vou ter da casinha que eu nasci, dos meus amigos de infância e da aldeia onde vivi. Já vejo a minha mãe e os filhos a chorar. Por favor, não fiquem tristes, porque eu vou regressar. Fiquem tristes, porque eu vou regressar. Querido povo português, oh minha terra natal, vou partir para o estrangeiro, vou deixar meu Portugal, vou deixar meu Portugal, vou para terra distante, serei para toda a vida um português imigrante. E do povo português, oh minha terra natal, vou partir para o estrangeiro, vou deixar meu Portugal, vou deixar meu Portugal, vou para terra distante, serei para toda a vida um português imigrante, serei para toda a vida um português imigrante. Contenta, varou a festa. Ela é vaidosa com a saia assim curtinha. Eu fiquei louco, pois vi essa cuequinha. Lá vai o Zé com a sua namorada, todo contento a lua passear. Tu sem cuidado, ó Zé, tu sem cuidado, tu sem cuidado que o neto vão roubar. Saia curtinha e eu até me arrepiei. A cuequinha essa então era branquinha. Os marmelinhos a dançarem trique-trique. Eu fiquei louco, pois abriu o meu apetite. Lá vai o Zé com a sua namorada, todo contente a lua passear. Tu tem cuidado, ó Zé, tu tem cuidado, tu tem cuidado que a neto não roubar. E essa moda diz o amigo José, todo mandado com a Maria José. Pois ela é linda, isso assim não pode ser. Diz ela ao caso que é bom é perceber. Lá vai o Zé com a sua namorada, todo contento a lua passear. Tu tem cuidado, ó Zé, tu tem cuidado, tu tem cuidado que o neto não roubar. Todo contento a lua passear. Tu tem cuidado. assim vivo. Quando vejo o seu retrato na parede do meu quarto, faz de conta que ela ainda está comigo. Não quero saber onde ela está, nem se agora vivo noutros braços. E se alguém vier dizer coisas dela, vou esconder no silêncio como há tanto tempo eu faço. Ora, 9 horas e 40 minutos, muito bom dia, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Sonhar, mesmo acordado, não me falem dela, nem de sua vida, quero ser. Quero sempre tê-la nas memórias do passado.

pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Ora, são 9 horas e 57 minutos na Rádio Arco-Íris. Então eu tenho aqui já primeiro disco pedido, que é da parte de Jerome para a sua mãe, que diz que a ama muito, que gosta muito dela. E então, e não esquecendo também todos os animadores. Ora, então, por minha parte, muito obrigado. E então ele pediu para passar, então, o Jorge Ferreira. Ele pediu uma canção de outra, do Jorge Ferreira, mas não a tenho. Mas passo esta que é bonita, que é Jorge Ferreira, Deixei Meu Coração em Portugal. Então vamos ouvir esta bonita música. Um lindo, lindo verde de trigais, bordado do mais lindo azul dos rios, beijado de oliveiras nos beirais. Não há nada mais lindo que o meu país. Videiras cobrem os velhos hotéis, colorido que desperta uma paixão. Arquivo são os teus velhos terreiros, esperança que domina o coração. Deixei meu coração em Portugal, nos braços da saudade lá ficou, olhando o céu azul e beijando o mar. Nos braços da quimera agora estou. Aldeias enfeitadas de vinho, a festa é a alegria de viver. Sorrisos, mais sorrisos dos amores, e a banda toca até o sol nascer. Ceifeiras, ceifam trigo lá no campo, pescadores lançam seus barcos ao mar. Relembro todo o tempo já passado e me agito para assim poder cantar. Deixei meu coração em Portugal, nos braços da saudade lá ficou. Depressa se transforma em brisa pura, assim deixando os meus olhos olhar à distância mais beleza e mais ternura. Deixei meu coração em Portugal, nos braços da saudade lá ficou, olhando meu coração em Portugal. deixei meu coração em Portugal. Ela mexe comigo, mexe. Ela mexe comigo, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá para mim. Ela mexe comigo, mexe. Ela mexe comigo, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá para mim. Ela me apanha, chega a me chamar de amor. Ela me abraça, faz de mim o que bem quer. Quando eu aqueço, guardo fogo de paixão. Ela disfarça, cai fora e dá no pé. Ela mexe comigo, mexe. Ela mexe comigo, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá para mim. Ela mexe comigo, mexe. Ela mexe comigo, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá para mim. Quando ela quer chegar-me de mansinho, me deixa tonto com o seu abraço quente. Saia curta e ela senta à minha frente. Desse jeito não tem jeito, não há homem que aguente. Ela mexe comigo, mexe. Ela mexe comigo, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá para mim. Ela mexe comigo, mexe. Ela mexe comigo, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá para mim. Ela me liga 3 horas da madrugada. Está sozinha, não consegue dormir. Eu fico louco ouvindo a sua voz, mas ela desliga quando eu digo vou aí. Ela mexe comigo, mexe. Ela mexe comigo, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá para mim. Ela mexe comigo, mexe. Ela mexe comigo, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá para mim. Belle nuit de Noël, la neige tend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras. Ora, 10 horas e 5 minutos, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Se estiverem ao cantinho, deixem-se estar, porque a temperatura faz menos um. Então estamos a escutar uma pequena canção de Petit Papá Noel para algumas crianças que escutam, e mesmo franceses, que escutam essa música, porque estamos a chegar ao Natal, não é? Eles também sabem. E que daqui eles já começam a falar muito nas prendas, isto e aquilo, mas bom, a gente vai fazendo o que puder. Ora, então, estamos com o Petit Papá Noel e depois continuamos com o conjunto musical Santo André. Então, até já. Tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'aime. comment dire, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises, petit papa Noël. Quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite, vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit papa Noël. Um homem quando casar deve de manter respeito. Isso, isso, isso, isso não está bem. A mulher é o homem e ele é o Zé Ninguém. Isso, isso, isso, isso não está bem. A mulher é o homem e ele é o Zé Ninguém. Mas as mulheres são manhosas e muito meilão vareira. Mas a culpa vem dos pais. Enquanto eram solteiras, se os pais, enquanto novinhas, lhe cortassem a má língua, nunca elas abusavam de se tomarem da pinga. Isso, isso, isso, isso não está bem. A mulher é o homem, ele é o Zé Ninguém. Ai coração, bate bem, mas devagar, penso só de qualquer maneira. Ai, coração, mas não pare de bater, se não tenho o que fazer, no coração de madeira. Ai, coração, mas não pare de bater, se não tenho o que fazer, no coração de madeira. Não sabes o que é o ciúme, ai, se não sabes eu te digo, é ver-te falar com outro, mesmo que seja teu amigo. Quando isso acontece, ai, meu coração fica em chama, em saber que gosta de outro, ai, de outro que não te ama. Ai, coração, bate bem, mas devagar, que se podes acalmar, seja de qualquer maneira. Ai, coração, mas não pare de bater, se não tenho o que fazer, um coração de madeira. Ai, coração, mas não pare de bater, se não tenho o que fazer, um coração de madeira. Acalmar, seja de qualquer maneira. Ai, coração, mas não pare de bater, se não tenho o que fazer, um coração de madeira. Ai, coração, mas não pare de bater, se não tenho o que fazer, um coração de madeira. Minha aldeia, foi a terra onde nasci. Ai, saudade, ai, saudade. Onde nasceram meus pais. Pequenina, mas muito bela. Cheira a cravos, cheira a rosas e tem canteiros na janela. A minha aldeia é pequenina, mas muito bela. Cheira a cravos, cheira a rosas e tem canteiros na janela. A minha aldeia é tão linda. Ai, ai, ai,

Então, por isso vou passar aqui muita música alegre. Então continuamos com Toy. E sabem bem que é um grande prazer que eu estou aqui com vocês para fazer estas emissões. Então, vamos continuar. Em terra árida o seu cultivo é baixo, encontrando em cada cacho o maior grau para explorar. Em terra úmida a estaca é a maneira de fazer com que a videira suba até rebentar. Desde o bacelo à fermentação do mosto, o vinho é o maior gosto que ainda podemos ter. O branco ao tinto, verde rosa é generoso, todo ele é saboroso, todo ele faz viver. Qual a bebida que se bebe à refeição? Água não, água não. Se for presunto com um bocado de pão, água não, água não. E numa festa para manter a tradição, água não, água não. Acompanhado com amigos ou sozinho, tenho sempre a meu lado uma garrafa de vinho. Sabem que estou a falar de vinho, já não vou beber sozinho, podemos todos brindar. Pelas mulheres que nos dão a alegria de sentirmos noite e dia o coração a palpitar. E a toda a gente que ainda gosta de ser um português a valer e sente no peito a paixão. Por um país que mesmo vivendo a tristeza não deixa de ter à mesa o seu vinho e o seu pão. Qual a bebida que se bebe à refeição? Água não, água não. Se for presunto com um bocado de pão, água não, água não. E numa festa para manter a tradição, água não, água não. Acompanhado com amigos ou sozinho, tenho sempre a meu lado uma garrafa de vinho. Qual a bebida que se bebe à refeição? Água não, água não. Se for presunto com um bocado de pão, água não, água não. E numa festa para manter a tradição, água não, água não. Acompanhado com amigos ou sozinho, tenho sempre a meu lado uma guitarra, uma mulher, inspiração, uma mulher, uma canção, uma mulher, um coração, uma mulher, e para beber uma garrafa de vinho. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. E disse: cuidado, rapaz, cuidado, cuidado com elas, cuidado, cuidado, cuidado com elas que são o diabo. Cuidado com elas, cuidado, cuidado, cuidado com elas que são o diabo.

homens gostamos dela. E das mulheres veias ou belas, e nossos homens gostamos dela. E nossos homens gostamos dela. E nossos homens gostamos dela. E nossos homens. Ao pôr, ainda consigo me iludir. E até chego a pensar que tudo é como era. Que nada acabou e o meu pesadelo teve um fim. E vou te encontrar na cama à minha espera. Sem ti, a morrer com um nó no coração, neste quarto chorar, sem conseguir dormir, a pensar que outra noite vai chegar e vou viver sem ti. Antes do sol pôr, posso até fingir que sou feliz. Consigo mentir, mentir-me a mim mesmo. Mas a noite vem e com ela o sonho se desfaz. Quando chego a casa e vejo que não estás, e vou viver sem ti. Outra noite ao sabor da solidão. Vou viver sem ti, a morrer com um nó no coração, neste quarto chorar, sem conseguir dormir, a pensar que outra noite vai chegar, e vou viver sem ti. Ora, muito bom dia, são 11 horas na Rádio Arco-Íris. Então espero que vocês estejam a passarem aí desse lado uma ótima manhã na nossa companhia. Então estamos a uma hora do nosso fim do programa, fim de semana à porta. E vou viver sem ti, outra noite ao sabor de solidão. E vou viver sem ti. Amor-lhe com um nó no coração, neste quarto a chorar, sem conseguir dormir, a pensar que outra noite vai chegar, e vou viver sem ti. E vou viver sem ti. onde não passas, não vejo passar ninguém. Cada mundo onde não passas, não vejo passar ninguém. Olha, meu amor, temos de encarar. Olha a cara linda, estou apaixonada. As maneiras vão ser uma paixão, mas a alegria do meu coração. Ainda estou à espera da palavra que me deste. Ainda estou à espera da palavra que me deste. Olha, meu amor, temos encarnado. Anda, cara linda, estou apaixonado. És menino e você é uma paixão. Tu és a alegria do meu coração. Cara linda, estou apaixonado. És menina e moça, és uma paixão. Tu és a alegria do meu coração. Olha, meu amor, Deus está encarnado. Anda, cara linda, estou apaixonado. És menina e moça, és uma paixão. Tu és a alegria do meu coração. Ora, 11 horas e 4 minutos, então à escuta da música na Rádio Arco-Íris. Ligue-se à nossa rádio, que vocês escutam a melhor música portuguesa. Ligue-se à Rádio 96.2, Rádio Arco-Íris. Então, espero que estejam a passar um ótimo momento. C'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Que mata desde que... cai a neve, neve cai. Neve branca que és tão bela, como é bom ver-te cair pelo vidro da janela. Cai a neve, neve cai. Onde cais mudas a cor, e se cais mais à noitinha, vens unir mais um amor. Cai a neve, neve cai, num silêncio e sorrateira, como é bom vê-la cair bem pertinho da lareira. Cai a neve, neve cai, neve branca de marfim. Cais de noite e cais de dia, e por vezes cais em mim. Cai a neve, neve cai, neve branca que és tão bela, como é bom ver-te cair pelo vidro da janela. Cai a neve, neve cai, onde cais mudas a cor, cais mais à noitinha, vens unir mais um amor. Cai a neve, neve cai, num silêncio e sorrateira, como é bom vê-la cair bem pertinho da lareira. Cai a neve, neve cai, neve branca de marfim. Cais de noite e cais de dia, e por vezes cais em mim. Cai a neve, neve cai, neve branca de marfim. Cais de dia, e por vezes cais em mim. Agora sei o que é amar. Eu acredito no amor, sim. Sei que já sofri demais, mas para mim não acabou, não. Por isso não me engano mais, tirei o peso dos meus ombros. Tá tudo claro como o sol. Só quero seu amor de novo. passar sem nenhuma explicação. Meu coração mandou parar. Fiquei te admirando ali, te olhando sem me desviar. De repente então você sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Não tem resposta pro que aconteceu. Passei a gostar de você. Não pergunte, não sei explicar como fui me apaixonar. Mesmo sem te conhecer, baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Como fui me apaixonar? Mesmo sem te conhecer, baby, estou te deixar acontecer. Pra mim tá tudo muito claro. Eu não sei o que aconteceu. Não tem resposta pro que aconteceu. Passei a gostar de você. Não pergunte, não sei explicar como fui me apaixonar. Mesmo sem te conhecer, baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Como fui me apaixonar? Mesmo sem te conhecer, estou te querendo. Baby, onde está você? Ora então, 11 horas e 16 minutos. Então temos aqui mais uma dedicatória que é da parte de António Lourenço, e não para todos os seus colegas de trabalho, e não esquecendo todos os animadores, e também não esquecendo o Eduardo Teixeira. Então vamos ouvir o Kim Barreiros, depois da uma. Quando chego à minha casa do trabalho, depois dos compromissos, eu quero é relaxar. Tomo o meu banho, bebo um cafezinho quente, ouço música ambiente no conforto do meu lar. Minha mulher espera bem perfumada e começa a desgarrada e o tempo passa a voar. Da meia-noite nem nos lembramos da fome, só depois da uma hora é que a gente vai jantar. A gente vai jantar depois da uma, depois da uma, depois da uma. A gente vai jantar depois da uma, depois da uma, depois da uma. A gente vai jantar depois da uma, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da uma, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. Jantar caseiro, ele tem todo o tempero da nossa grande paixão. Nosso petisco é muito bem temperado, uma pitada de pecado e outra de sedução. Enquanto o fogo esquenta ao fundo da panela, eu esquento o fogo dela, mexendo bem devagar. E é por isso que o nosso jantar demora, e só depois da uma hora é que a gente vai jantar. A gente vai jantar depois da uma, depois da uma, depois da uma. A gente vai jantar depois da uma, depois da uma, depois da uma. A gente vai jantar depois da uma, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da uma, o jantar sou eu que faço, a cozinha ela que arruma. A gente vai jantar depois da uma, depois

fim de semana à porta. Ora então, a seguir eu vou passar uma canção, um disco que é da parte de Madame Pinheiro para a sua filha Elizabeth, que deseja-lhe muitas melhoras, muita saúde e muita sorte. Então, eu vou passar aqui o Leandro, Uma Lágrima. Então vamos ouvir esta bonita canção. Então, e é com esta canção que eu vou terminar a minha missão. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia e desejo tudo que é bom e estarei cá então terça-feira, se Deus quiser. E depois vou-vos deixarem com o Hino Nacional e deixarei-vos então com a RTP Internacional. Então, até terça-feira, se Deus quiser, e um bom fim de semana para todos. E muita saúde. Minha vida está chegando ao fim. O mundo agora é triste até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou. Sem seu carinho, e minha vida não tem mais valor. Uma lágrima eu vi rolar. Uma lágrima e nada mais. Mas eu sei, não esquecerá. Ora, então estamos à escuta de Leonardo, Uma Lágrima, que foi pedido da Madame Pinheiro para a sua filha Elizabeth, que deseja muita, muita saúde e muita sorte, é o que ela deseja à sua filha. Então, para todos também, o que eu desejo é muita saúde e que todos estejam bem, é o que eu desejo a toda a gente. E assim que eu termino a minha missão, estarei cá, então, terça-feira, se Deus quiser. E para todos um bom fim de semana e que tenham muita saúde. Então, daqui a pouco deixo-vos com o Hino Nacional e acabarei a minha missão com a RTP Internacional. Então, bom fim de semana. Oh, Ora então, bom fim de semana, bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser.